Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo PG do Podcast. Meu nome é Rafael Batista. E, bom, pessoal, estou aqui com mais um papo aleatório. Não sei muito bem o que falar. Eu tinha recebido um e-mail do Anded para poder ler, mas eu vou ter que reservar para um próximo essa próxima semana. E este podcast está sendo gravado provavelmente no dia. Putz, eu não vi, cara. Pera aí, calma um momento aqui, deixa eu puxar aqui minha agenda do celular. É 2 de outubro de 2021. Eu tô gravando pelo celular. Dessa vez eu tô gravando pelo lado certo do microfone, porque meu celular, ele tem dois microfones. Só que o meu aplicativo que eu uso, eu coloquei para gravar em mono áudio, porque não faz sentido eu gravar em estéreo. Você não vai querer, eu tipo, não vou fazer ASMR. E também você não vai querer ouvir, sei lá, minha voz de um lado e um eco de outro, entende? Então, ai, cara, é soluço. E por isso que coloquei mono áudio. Não faz muito sentido quando é um podcast só de uma pessoa falando, e também porque, né, é só voz, não tem instrumento nem nada. Se vocês estiverem ouvindo algum ruído, algum barulho, novamente peço desculpas. A qualidade do meu episódio passado foi uma bosta. Eu sei disso. Só melhorou depois que eu voltei. Meu amigo tinha me chamado. Aí eu fui resolver uma bronca com ele. Aí quando eu voltei, que eu peguei o celular, eu gravei do lado certo do microfone. E aí eu percebi na hora de editar o áudio ficou uma bosta. Eu tentei ajustar, tentei dividir por camadas ali para depois passar em mono áudio. Ficou muito chato o processo, não deu certo. E aí eu tive que realmente acabar postando do jeito que ficou. Mais uma vez, o áudio ficou uma merda. Peço desculpas aí. Teve uma hora que teve muito pico de altura, eu percebi isso. Tá passando carro do ovo aqui, cara. Mano, vocês já perceberam que esses carros do ovo, tipo, é o que movimenta a economia brasileira, cara? Sério, tipo, em todo lugar que você vai tem um carro do ovo. E tipo, é a única coisa mais barata que você consegue comprar. Quer dizer, aqui a bandeja de ovos tá o quê? Quase R$ 20. Antes a gente comprava por 10, 15. Uma coisa que eu acho engraçado também é que o pessoal fala que a gente comprar gás. Não, tem tipo. Assim, na real, tipo, o pessoal fala, ah, naquela época era mais barato, não sei o quê. Mas, porra, se você parar pra olhar, a quantidade do salário que a pessoa ganhava e o preço dos produtos, na época, eu não sei, posso estar errado, mas, cara, eu acho que tudo a gente sempre comprou caro. Tipo, não tem como ser algo mais barato. Obviamente, tem alguns ajustes de preço, ou melhor, tem alguma coisa que você consegue comprar mais em conta? Tem. Mas assim, sempre tudo ficou caro, sempre tudo é caro. Por conta do. Se você for parar pra ver, tem umas tabelas que o pessoal faz geralmente na internet, comparando o salário de tal ano com o preço de determinados produtos. Você vê que nada era barato, tipo, nada mesmo. Tipo, isso aqui sempre teve, aqui no Brasil nunca, sempre teve coisas caras. E, velho, tem um documentário, ou melhor, um documentário que eu ouvi há um tempo, chamado Dr. Death. Ele fala sobre um médico chamado Christopher Dante, que ele. Eu vou fazer um puta de um resumo aqui, assim, resumo que eu tô falando, puta resumo é que eu falo que é tipo um resumo do resumo, do outro resumo. Que aí, ele é um cara que ele tentava ser quarterback de jogador de futebol americano. E aí, ele nunca foi bom. Ele sempre era insistente, tentava, tentava, tentava. E depois ele foi para uma faculdade de medicina, alguma coisa assim. E ele se especializou em fazer cirurgia de colunas. E ele tirou boas notas, etc. E foi para um hospital. Só que a primeira cirurgia que ele fez foi no amigo dele. E ele fez uma cirurgia no amigo dele que deu merda. No caso, ele fez uma puta de uma cagada na cirurgia do amigo dele, que o amigo dele perdeu o movimento de uma boa parte do corpo. E nisso ele começou a ir de hospital em hospital, fazer cirurgias em outros pacientes, e disso aí ele acabou fazendo cirurgias mal sucedidas. Ele sabia o que estava fazendo, mas ele não queria fazer do jeito certo. Ele queria porque queria ferrar os pacientes, etc. Ele deixava resíduo de osso. Para poder perfurar órgão dos pacientes, ele às vezes perfurava órgãos dos próprios pacientes. Tem uma rebuchinha que os médicos usam para poder limpar resíduos de sangue que fica ao redor de determinada região do órgão ou até da própria pele do paciente. Ele deixava essas buchas dentro, etc. Cara, tem um monte de cirurgia que ele fez que outros médicos tiveram que consertar. Ele ia para o hospital drogado, e ele conseguia burlar o sistema de médicos lá para poder conseguir ficar impune. Aí daí outros médicos começaram a correr atrás de tentar saber quem era, de tentar ver se conseguia prender esse cara ou não, tentar parar ele, etc. Enfim, era um cara louco. No final ele pegou prisão perpétua e tudo. Só que pegaram, tá no Stars Play. Não é patrocinado isso aqui, tá bom? Quem dera eu ser patrocinado pela Stars Play, cara. Mas enfim, foi esse documentário, não, essa série do Stars Play foi baseada nesse áudio documentário que é da Wondery. Recomendo vocês escutarem, ou se vocês gostarem de ver melhor, aí vocês assistem a série. Basicamente, tudo o que tá nesse áudio documentário também tem na série. Provavelmente com algumas coisas a mais do que no áudio documentário, porque é muito resumido algumas coisas, mas também tem muitos detalhes. Se você for uma pessoa sensível, eu não recomendo você ver. Até eu, que às vezes não me choco com muita coisa, eu fiquei tipo, ai, cara. Sabe? Tipo, é meio foda. E, bom, eu tava pensando recentemente. Cara, eu queria deixar esse podcast até melhor. Não sei. Eu fico aqui pensando na qualidade desse podcast. Não falo nem na qualidade de áudio, porque realmente eu tô só gravando pelo celular. Tô aqui na casa da minha avó. Ontem eu gravei com o Anded, ele me chamou para fazer um podcast com ele. E eu usei os equipamentos que eu geralmente uso, que é o que é a placa de áudio, meu notebook e o microfone. Basicamente, se fosse juntar, fazer todo o orçamento desse meu podcast, ele custou só R$ 150 e ainda tem seu equipamento aí, que é o que o notebook, o computador, seja lá o que você usa para gravar. Mas até um netbook, eu gravo, cara, para vocês terem uma ideia. Os meus primeiros episódios, eles foram editados em um mini computador que era usado para caixa de supermercado. Ele tinha um processador Intel Atom, que é o processador, acho que é o pior processador da Intel. O pessoal fala que é o Celeron, mas ainda o Celeron consegue rodar mais coisa que o Atom, acredite. O Atom, ele é realmente um processador para coisas muito, muito básicas. Então, ele não conseguia rodar programas, até o Audacity. O Audacity, ele não rodava direito, ele ficava travando, às vezes fechava. Eu consegui meio que reviver ele, colocando o Xubuntu Minimal. Ah, mas que sistema é esse, cara? O Xubuntu Minimal, ele é um Linux baseado no, ou melhor, ele é um Linux Ubuntu com a interface XFCE. Cada Linux tem um tipo de interface, ou melhor, você pode escolher a interface que você quiser. Ao que se adapta, ao que você achar melhor para configurar, customizar, enfim. É como se você tivesse um armário de roupas e você pudesse colocar roupas no seu sistema, sabe? É isso que é legal. Mas enfim. Aí eu deixei esse sistema bem, bem limpo, etc. Mas mesmo assim, era meio que o processador operava ali no limite dele, sabe? E eu publicava os meus episódios, etc. Cara, era, sei lá, era muito trabalhoso, vamos dizer assim, porque eu tinha que ter muita paciência. E às vezes eu tinha que, qualquer alteração no programa, eu tinha que salvar, porque senão ele podia fechar, etc. E daí eu tinha um projeto que eu ia fazer, que eu fiz, né, no caso, que era o Acervo Perdido Playlist, que foi basicamente o que matou meu podcast, vamos dizer assim. Eu acho que foi o que provavelmente o Anchor deve ter removido. Porque eram músicas que tinham direito autoral, algumas outras não. O Anchor simplesmente removeu meus episódios, não disse nem se era por conta desse acervo perdido playlist, mas como o Anchor, ele é do Spotify e na época não tinha criado ainda a regra de, você podia colocar música dentro dos podcasts, então meio que tiraram. E eu não fiquei com ânimo para poder colocar de volta, porque, pô, eu tive muito trabalho para fazer o upload de tudo. Aí os caras tiram assim de bandeja e tal. Eu mandei pro Podbean e provavelmente eu vou começar a trabalhar daqui uns dias. Então eu vou começar a ter uma fonte de renda para poder pagar o feed do Podbean. E assim eu vou poder fazer o upload dos meus episódios no Podbean, sabe? Tipo, quando você paga o plano básico lá, você pode muito bem fazer o upload ilimitado de episódios. A banda é ilimitada também. A banda que eu falo é, por exemplo, eu só tenho 500 megas de banda. Se várias pessoas começarem a querer baixar meu episódio, vai ter só 500 megas de banda. Ou seja, se todo mundo baixar e uma boa parte de pessoas começarem a baixar e ultrapassar esses 500 megas de banda, vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir mais ouvir meus episódios. Ou seja, não vai conseguir baixar. Ainda vão conseguir ter o stream e tudo mais. Mas aí, tipo, não vai conseguir mais baixar. É como se, sei lá, eu tivesse comprado um plano de operadora e depois ali aquela pessoa tivesse que renovar, sabe? Então, quando eu tiver com o meu trabalho tudo certinho, eu vou tentar. Uma das coisas também que eu queria falar sobre o meu trabalho é, tipo, bom, eu trabalhei de call center por um mês em uma empresa aqui. E eu acabei pedindo para cancelarem meu contrato, né? Ah, você se demitiu? Assim, e não é, porque eu mesmo tendo cancelado meu contrato, porque era por mês de experiência, mesmo tendo cancelado meu contrato, pedindo para não renovarem, eles me deram ainda todas as. Tipo, me deram o FGTS e tudo. Meu FGTS foi bem. Tipo, eu até fiquei surpreso porque foi um valor pouco, por incrível que pareça, mas ainda foi um dinheiro que me ajudou. E recebi meu salário, tudo tipo, tranquilo, não tive bronca nenhuma. Ainda continuei com alguns benefícios, tipo cartão de alimentação, cartão de transporte, etc. Tipo, só por um mês, né? No caso, porque já tinham descontado meu salário, então, tipo, tudo isso ia continuar. Aí eu coloquei numa empresa que é mais perto da minha casa, que é de call center também. E eu tô muito nervoso, cara, porque como é que eu posso dizer? Quando eu fui trabalhar nessa outra empresa de call center, eles fizeram um treinamento online. Deixa eu pegar um gole aqui da água aqui para poder ficar melhor. Quando eu fui fazer o treinamento, eles deixaram muito jogado. Eu ia fazer o saque do Banco do Brasil, né? Eu ia ficar no saque do Banco do Brasil. Só que depois de um treinamento intenso lá online que teve, ligaram para mim dizendo: "Olha, você vai para a parte da fraude". A parte da fraude lá nessa do Banco do Brasil é o seguinte: você vai verificar se o cliente fez tal compra no cartão, você vai ver se o cliente fez movimentações na conta bancária, se não, tem os procedimentos lá, etc. Quando foi no meu primeiro dia de trabalho, eu fiquei totalmente perdido. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como falar. Quando eu peguei o primeiro caso, o cliente, tipo, tava totalmente impaciente comigo, cara. Tipo, ele não tava conseguindo me ouvir direito por conta da minha voz que tava embargada. Quem me vê aqui falando tal nesse podcast vai achar que, ah, você fala tão bem e tal, mas, cara, me coloca pra falar em público mesmo, tipo, sem tá falando aqui. No caso, num espaço isolado, só eu ou outra pessoa que eu conheça. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu tenho esse problema. E o meu medo é justamente esse. De, tipo, quando chega lá, nessa outra empresa, por mais que tenha o treinamento, me dá um branco, eu não saber o que falar, eu não saber como proceder. Fora que, pelo que eu sei, vai ter bastante informação. Eu vou trabalhar. Vou ter, tipo, meio que terceirizado, né? Porque você não vai trabalhar diretamente com o banco, você vai estar trabalhando numa empresa que presta serviço para esse banco, no caso. Então, sei lá, cara, eu tô muito receoso também. Minha rotina vai mudar bastante. Apesar de que, olha, eu não faço muita coisa, quer dizer, eu faço o que eu ajudo minha mãe e tal. E aí, eu ando numa maré de desânimo tão grande que esses dias mesmos eu mal liguei meu computador, eu mal peguei no meu celular. Quer dizer, para dizer que não, eu ainda ficava no celular, mas eu ficava assistindo muito Trato Feito e ficava assistindo um clipe de VTuber, sabe? Tipo, é um negócio que eu gosto, tal. Ah, seu otaku, não sei o quê, gosto dessa merda. Pô, cara, assim, porra. Eu gosto de VTuber e tal, Porque é como se eu estivesse assistindo um streamer normal, só que sempre rende alguma coisa mais engraçada. A única coisa que eu não gosto de VTuber, assim como qualquer outra dublagem japonesa, é que eles são muito escandalosos, sabe? Tipo, e tem uns que exageram muito nisso, tipo, grita, etc. Não à toa, não posso ficar deixando minha TV, meu celular ou até meu fone de ouvido num volume tão alto, porque eu não, sei lá, do nada eu posso ouvir um grito. E enfim, eu fico, às vezes, de vez em quando eu leio, eu jogo um pouco e tal, mas é coisa, sabe, bem rara. Eu peguei um livro para ler, eu tô na metade dele, mas eu não tô com vontade de abrir ele de novo. Sabe, eu não tô conseguindo dormir direito esses dias, eu tô tentando regular meu sono, mas por mais que eu tente dormir cedo, eu não consigo. Eu acordo 2 horas depois, 3 horas depois, e não consigo dormir de novo. Tanto que quando eu fui fazer o exame pré-admissional dessa empresa, ou exame admissional, nem sei como é que se fala, eu passei a madrugada inteira acordado. Eu passei a madrugada inteira acordado. Eu fui para lá e eu não sei como é que eu não fiquei nervoso. Não sei como. Ai, cara, eu sei lá, parece que eu fui o segundo a chegar, pelo que eu lembro. Eu fui o segundo. Tinha uma moça lá quando eu cheguei, e tinha outro que. Aí depois chegou uma terceira moça lá e ficou conversando com a gente. Mas depois eu fiquei meio que, no, assim, não no canto, né? Eu me afastei um pouquinho, fiquei tranquilo na minha, porque assim. Ai, eu realmente não. Ficaram perguntando coisas da vida, assim, eu não. Fiquei muito a fim de dar detalhes da minha vida pessoal. Tipo, pelo menos não pra. Uma coisa que eu aprendi em um mês nesse negócio de call center é que as pessoas lá, tipo, às vezes são as piores. Porque, por mais que você queira ficar na sua, elas sempre vão querer saber muito da sua vida para procurar meio que falhas. O pessoal fala que. Teve um menino lá que falou: ai, o pessoal do call center é tão discriminado, não sei o que e tal, mas pior que. Eles dão muito cabimento, porque até as pessoas que trabalham com isso, pelo menos acho que eu vi lá, o ambiente que eu tava era um ambiente muito tóxico, como falam. Tipo, era um ambiente muito ruim para se trabalhar. Eram pessoas, assim, eu sei que isso tem em todo o ambiente de trabalho, mas cara, era num nível em que a pessoa você tinha que obrigatoriamente pisar no outro para você poder subir, vamos dizer assim, para você poder bater suas metas. Você tipo, ah, você tá aqui com esse meu trabalho, você tá aqui com esse seu trabalho aqui, esse trabalho seu agora, quem vai levar o nome de ter completado ele sou eu. Você que se ferre aí para bater sua meta, sabe? E eu não sei se eu tô com receio também de tipo acontecer isso comigo. Enfim, é coisa, acho que é coisas da vida adulta, né? Porque eu já tô com 20 anos, eu tenho que começar a trabalhar de fato, tenho que começar a juntar dinheiro para procurar meu rumo. Eu moro com meus pais ainda, então eu tô querendo paz, porque onde eu moro, assim, paz ninguém tem, na verdade, né? Eu só quero um pouco de tranquilidade, porque onde eu moro é muito barulhento, é uma vizinhança horrível. Eu tenho como bonificação um bar e um lava-jato em frente à minha casa. Nesse bar tem negócio de aposta, tem bingo. Eu não sei se vocês já chegaram a escutar gritos aqui. Teve diversas vezes que eu fui gravar o podcast e tinha cara gritando aqui, cara. No meio da rua, tinha criança berrando também. Aí eu ficava naquela porra, velho. Só que eu continuava a gravar o podcast porque se eu for esperar uma condição perfeita para poder passar ou para poder gravar o podcast, eu nunca vou gravar. Eu não tenho um estúdio, eu não tenho uma sala tipo com isolamento, nem nada, sabe? Para poder fazer isso. Então, eu vou me virando com o que eu tenho aqui, porque eu realmente gosto de gravar, eu realmente tô querendo conversar. Para vocês terem uma ideia, esse podcast ele não, eu tipo, ele começou só comigo gravando áudios, tipo, não tinha intenção de ser um. No caso, o Papo Aleatório surgiu comigo só gravando um áudio, aí depois eu peguei um e falei, tinha café e Papo Aleatório, porque eu gosto muito de café e eu sou uma pessoa aleatória, então não tá nada mal. Mas aí eu reduzi só pra Papo Aleatório porque é um nome bem genérico e não, tipo, não tem nada demais, é só uma conversa e é basicamente o que tá mantendo esse podcast de pé. Porque os episódios, tipo, que são, tipo, jornalixo. E teve outros dois que eu fiz também, mas o que eu mais gostei de fazer, que foi um texto que eu mesmo fiz, cara, eu realmente me senti muito orgulhoso daquele texto, eu realmente, tipo, achei foda. Porque era algo que eu tava pensando, era algo que tinha na minha cabeça, eu não tinha como colocar para fora. E aqui é um espaço que eu tenho. Eu sei que futuramente, como esse podcast pode ganhar visibilidade, vai ter pessoas que não concordam, vai ter pessoas que possam querer me cancelar. Enfim, várias coisas. Então, o meu problema é que eu tenho um excesso de futuro tão grande que eu acabo não cuidando de mim. Na real, às vezes eu penso que eu até desisti de mim algumas vezes, porque é como se eu só pegasse tudo aquilo que eu já faço e desse continuidade só por continuar, sabe? Não é por prazer. O podcast ainda eu consigo, ainda eu tenho uma gota de animação, o corte do podcast do Crypto Tigers, que é do Saco Cheio TV. É, tá falando, ter gravado o podcast com o Thiago Carvalho também, porra. É um cara que eu escuto, por mais que não tenha sido lá aquele podcast foda, por mais que eu não saiba direito como conduzir um podcast ainda, assim, tem um host e o co-host, sabe? Por mais que eu não consiga conduzir direito ainda, eu tô aprendendo, eu tô querendo dar meu máximo. Mas tem hora que eu desanimo, sabe? Até porque tem tanto podcast aí que tá em alta, que tá surfando nessa onda aí do Flow, e tá ofuscando um monte que pode ter um monte de. Pode ter um monte de potencial. Pode ter potencial para crescer e infelizmente não consegue, sabe? É uma situação meio complicada. E eu acho que assim tá bom. Não pode ir do jeito que tá, com pouca gente ouvindo, etc. Porque não vai ter tanta gente me enchendo o saco. Eu não vou estar com paciência para poder ficar tentando compreender a situação desse pessoal. Na real, eu penso até em desativar os comentários do meu podcast. Porque isso no YouTube, né? Porque se chegar um dia alguém que não concorde comigo ou começa a falar muita besteira, eu não vou ter paciência, cara. Quero focar só no pessoal que é mais de boa, sabe? Que independente se for fazer uma crítica, ele faça uma crítica construtiva para melhorar. Ai, ai. Eu acabei mudando um pouco do rumo do assunto, né? Mas é isso. O meu trabalho é o meu. Próximo trabalho, futuro trabalho, não sei. Eu tô com esse receio. E tem a ver com esse excesso de futuro. Não sei muito bem o que fazer até lá. Eu tenho certeza que eu vou ter uma crise de ansiedade muito grande. E por mais que eu tente me acalmar, essa crise de ansiedade é como se fosse uma. Sabe o Venom? O Venom ele vai, tipo, consome o cara todo. É como se minha crise de ansiedade fosse o Venom. Tipo, ele me pegasse e não me deixasse fazer nada. Foi a mesma coisa que aconteceu no primeiro dia de trabalho, que foi o Venom me consumindo, sabe? Tipo, fiquei totalmente ansioso, travado, e aquilo ali, eu chorei diversas vezes ali, tipo, com medo de ser demitido, etc. E por final, quem acabou se demitindo fui eu. E fora isso, que minha mãe precisa muito de mim para poder ajudar ela, então. Por mais que às vezes ela fique falando que eu não, entre aspas, não faço nada em casa, que eu sou inútil, mas ainda ela vai sentir na pele que ela vai ter que fazer tudo sozinha, fora ela tá com problemas de saúde, então meio complicado. Bom, mais um podcast que a vibe tá muito ruim, eu também tô com não tenho carisma suficiente para poder fazer piadas muito boas, eu sempre faço piada ruim e é isso aí. É uma forma de eu me conformar que eu não tenho, tipo, carisma nenhum. Bom, pessoal, é isso. Obrigado a todos que ouviram aqui. Sejam, ou melhor, sejam muito bem-vindos. Eu ia já voltar pro começo, enfim. Obrigado a vocês que ouviram até aqui. Se vocês quiserem me ouvir no YouTube, acervo pedido podcast. Se vocês quiserem entrar em contato comigo no Telegram, quer dizer, no Instagram. Vocês podem colocar lá Acervo Perdido Podcast e também no Telegram você pode ter lá todos os episódios via web ou se você, sei lá, quer mandar para seu amigo pode baixar lá pelo Telegram, só ele botar t.me/AcervoPerdidoPodcast que ele dá para ver todos os episódios pelo navegador. Se você quiser entrar em contato comigo por e-mail, acervopedidopodcast@meiofence.com. Um obrigado, até o próximo episódio e fui!